Hoje eu quero fazer lama na roça. Fui na maior argolinha do estado da Bahia, lá em Serrinha. Eu, Cubinho, turma do cangaceiro. Cheguei no Camaro e ele no cavalo, pegando mulher virada a porra. Olhei pra ele e falei, maninho, vamos trocar meu Camaro no seu cavalo? Não, vamos trocar seu Camaro no meu cavalo. É pra brocar nos paredão. Mas justo jeito, hein? Tops da Rochadeira, Zé Reproduções apresenta Zé da Véia e Turma do Cangaceiro. É Zé da Véia e Turma do Cangaceiro, moço. Tops da Rochadeira. Vou pegar esse outro, vá. E pra que eu quero meu Camaro se eu tenho meu cavalo? Sou rei das argolinhas, derrubo o boi no laço. Gasolina é cachaça, vaqueira é mulherão. É lama lá na roça quando eu ligo o paredão. Vem sentar, vem sentar, vem sentar no meu cavalo. Vem sentar, vem sentar, vem sentar no meu cavalo. Vem sentar, vem sentar, só pego o mulherão. É lama lá na roça quando eu ligo o paredão. Vem sentar, vem trepar, vem sentar no meu cavalo. Vem sentar, vem trepar, vem sentar no meu cavalo. Vem trepar, só pego o mulherão. É lama lá na roça quando eu ligo o paredão. Festa de chique chique, argolinha de Serrinha, Zé da Véia que dá nos paredões. E pra cantar comigo, vou chamar ele, Turma do Cangaceiro. Chega pra cá, meu filho. Ei, moço, mais um sujeito, hein? Puxa, Lampião. Oi, pra que eu quero o meu Camaro se eu tenho um cavalo? Sou rei nas argolinhas, derrubo o boi no laço. Gasolina é cachaça, vaqueira é mulherão. Lama lá na roça quando eu ligo o paredão. Vem sentar, vem sentar, vem sentar no meu cavalo. Vem sentar, vem sentar, rapaz. Oi, vem sentar, vem sentar, vem sentar no meu cavalo. Vem menina, senta no cavalo, vem. Oi, vem sentar, vem sentar, vem sentar no meu cavalo. Vem sentar, vem sentar, vem sentar no meu cavalo. Vem sentar, vem sentar. Eu só pego mulherão. As novinhas ficam loucas quando eu ligo o paredão. Tamo junto, Turma do Cangaceiro e Zé da Véia. Tamo junto, Zé da Véia, ensaiado. Juntos somos top, meu filho. Vamos botar pra torar nessas argolinhas. Verão 2019 vem com tudo. Mais um chuchete, hein? Explodiu. Vou lhe catucar, viu, sacana? Seu boga.